Vai vir horrível, né? Porque você tá no trailer. É que precisa de um arquivo para poder gerar o podcast, carregar lá e já salvar o nome, né? Aí eu vou criar qualquer arquivo de som aqui entre a gente, pelo menos uns 3 minutos, acho que já dá, porque eu já ouvi podcast de 5, 6. E aí eu carrego no site e tocamos bagaço, entendeu? Tem que deletar essa bosta aí depois de uma semana, fazer outra, essa porra vai Não, ser muito ruim. ele vai ficar offline, nem ninguém vai ver. Tá, sei lá o que falar aí, meu. Como é que tu vai fazer? Tu vai cortar depois? Não, depois eu vou carregar para cima do site e aí já, porque aí eu já te entrego ele bonitinho. Aí você não vai ter que fazer nada, você vai ter que só postar. Você vai fazer um post Entendi, entendi. com arquivo e automaticamente já vai estar no iTunes, no Spotify, tudo. Carai, foda, hein? Ah, filho. Ô, louco. Tomara que o Francisco entre na parada, porque aí que você vai ver ficar foda mesmo. Sabe o que o cara falou pra mim? Ele falou assim: Ó, oh, então, se eu posso deletar aquela a tela do site ali, eu faço um site em 30 minutos. Eu não queria usar o Blogger. É, porque programador é foda, né? O cara, o que eu vou demorar? Cara, mas assim, ó, foi o que eu te falei. Esse pessoal que fez o site pra mim, ficou bonito o site ali, né? Cara, ele me cobrou 1.500 pila pra fazer o site, né? Claro, não tô falando agora, mas no futuro o cara pega alguém, pica ali, dá uma grana, né? Imagina, meu, é só uma tela inicial, não tem nada demais no bagulho. E fica um Vinícius. troço top de olhar. Vinícius, Presta esse. atenção pra isso aí, tá? O Francisco, ele é programador de Java. Isso, fazer para ele um site é assim, é que eu não consigo explicar para você. É que nem você bater uma petição pro cara sair da cadeia. Sim, é dois palitos. Para ele é muito simples. Acordo, cara. E ele consegue fazer coisa muito sofisticada. Muito mais sofisticada que o teu site. E muito rápido. Só que assim, não, eu falei para ele, não precisa. A gente só precisa de uma área de post, que vai ser uma área minha, uma do Vinícius, uma sua, sabe? Para cada um fazer o post. Uma área pro chat, ele entendeu. O cara consegue fazer, se ele topar, algo bom muito rápido. E quando eu digo algo. Não entendi. Parece um blog. É, não, agora tá um lixo, mas a hora que ele arrumar. Não, sim, por isso que eu digo, não precisa ter uma coisa complexa, pode ser uma coisa muito simples. Sim. Só, o que era legal era o seguinte: basta ter uma área pra gente cada um poder postar bem simples, até do celular, algo bem simples. E porque o blogger, eu falei pra ele que eu não quero tirar do blogger, que o blogger a gente pode postar do celular mesmo. E ao mesmo tempo ter uma área de chat, pros caras que estão operando poder ficar ali papeando. E deu. Aí o conteúdo a gente que vai carregar. A ideia é essa. Tá me ouvindo? Agora voltou. Ah, achei que você tava fazendo um teste aí. Tá, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa então. Tá, mas como é que tu vai fazer? Tu já tá gravando isso aí? Ih, já faz 4 minutos. Mais 1 minuto eu já te desligo. Acabou o seu tempo. Eu achei que nós ia falar assim: e aí, galerinha do trade? Tudo certo aqui com o pessoal vindo aí? Aí a Maiara pra mim aqui. É, mas e o programa? Eu falei, esse fio aqui, eu sou muito ligeiro. Já. O próprio, só pra te avisar, tá? O próprio Debian que eu mandei você instalar já tem um programinha super show pra gravar. Super fácil, redondo, essa merda aqui não trava. Muito bom. Bom, Ah, já. já era. Vamos combinar de fazer o projeto piloto o quanto antes aí. E aí temos que achar um bordão. Nós mandamos aqui, vocês ouvem daí. Não, a gente manda daqui que vocês perdem dinheiro daí, é isso? A fórmula do Loss. Vamos lá, É. estopar, galera. Quantos losers estão ouvindo a gente? Tá louco. Vamos perder dinheiro! Ô galera, vende! Sei lá, vamos inventar uma ação bem chifrinha aí. Vamos vender Saraiva 4 que eu tô comprando! Fodendo do Paulo, mundo. nós vamos dar muita risada nesses bagulhos, cara. Tem que se controlar pra ficar sério, velho. Não É, adianta. exato, eu sou um moço sério, ainda bem que isso não vai acontecer comigo. Vai lá, que já deu já os 5 minutos. Tá, depois me manda ali que eu quero ver como é que ficou tudo. Beleza, falou. Tá, valeu, meu. Abraço. Abraço.